fez um cigarro de batom manchado, um frasco de perfume abandonado. Meu Deus, não sei porquê, tudo que vejo lembra você. Num velho disco que me põe saudoso, Bing Crosby faz eu famoso. Meu Deus, não sei porquê, tudo que ouço lembra você. Você, você, sempre você. As mágoas que deixou, você não foi, você ficou. Olhos nos olhos, vão dois namorados, moças vendendo cravos encarnados, um jardim num buquê, tudo que é bom lembra você. Você não foi, você ficou à espera aflita de um telefonema, um encontro, um drink, um táxi, um cinema. A dor que ninguém vê, tudo que é triste lembra. See.